Eu era só um moleque, escutando rap nacional. Só mais um sonho do Enseu, Mano Brown. Tempo bom, 9697, gravando as novidades nas fita cassete. Os black era balanço, som de maloqueiro. Era foda que cantasse um rap inteiro. Eu comecei assim, me lembro do início. E nas ondas sonoras encontrei meu vice. Fui no ritmo da rua, Joe, viajando nas levadas que hoje nós chama de flow. O rap é show pra nós da hora, moscão. Pensa que eu tô chegando agora. Eu tava lá quando não tinha YouTube na tela, só rádio pirata abastecendo as favelas de som, dinamite, mil anos antes das minas, curti as rimas com os mano, bom brilho na antena pra assistir o IO. Só quem foi como fui, só quem é como eu sou, sabe como é. Bate o coração de emoção da primeira vez, molecão de mic na mão, inseguro, suando frio, orei ao pai. Acho que a resposta foi, solta a voz, vagabundo vai. Ali vi meu sonho nascer num hack, vulto feio, rivais MC, o rap. CD de beat comprado na galeria, muito amor sem grana nem tecnologia. Nos palcos de quermesse, madrugada dentro, sem um real no bolso, movido de sentimento. Era nós, graças a Deus ainda é. Espalhando na palavra que a favela tá de pé. Realizei o sonho de cantar pro Meia. Foda é não poder mais ver meu pai na plateia. Mas vamos que vamos, que o som não pode parar. Vou fazer o morro cantar pra ele escutar de lá. Valeu mãe, graças a Deus eu sou feliz em saber que corações ouvem que o meu coração diz. E aí, mano, vocês estão preparados? Não. Qual é o nome do grupo mesmo? É Rivais. É isso mesmo, então, é vocês agora, mano. Parece até que foi ontem, o primeiro show da minha vida. Ainda me lembro do frio na barriga. Eu, molecão, com o microfone na mão, mandando a rima na maior satisfação. Dedicação pra fazer cada vez melhor. Evolução, resultado de muito suor. Ainda me lembro da primeira vez que a gente cantou na quermesse da Rua 3. Foi muito louco ver a favela lá curtindo a rima. Todo mundo com a mão pra cima. Os mano e as mina cantando bagulho junto com a gente, fazendo barulho, vagabundo. Só de lembrar até arrepia. A gente pagava os venenos, mas se divertia. Hoje em dia, quando olho pra trás, me sinto feliz por poder ter feito o que eu sempre quis. Várias vezes eu já pensei em parar, mas sabia que esse aqui era o meu lugar. E hoje eu posso dizer de cabeça erguida: o rap salvou a minha vida. Aê, sem palavras, dedicado a todos os grupos que serviram como fonte de inspiração pro Rivais. Racionais MCs, Taiji DJ 1, MC Tel, Consciência Humana, Zafrica Brasil, RZO, Pepeu e Mike, Duque Jan e a Nação, DJ Cuca, MC Jack, Dr. MCs, DMN, Alerta Vermelho, Filosofia de Rua, Detentos do Rap, Face da Morte, Apocalipse 16, SP Funk, Comando de MC, Produto da Rua, SNJ, Código Fatal, Facção Central, MRN, The Menos Crime, Gabriel Pensador, Conexão do Mou, PMC, DJ Deco, GOG, N Dinaldinho, Os Metralhas, Sistema Negro, Alvos da Lei, Sampa Crio, Atalib e Afirma, MV Bill, Camorra, Facilmente Zulu, Câmbio Negro, Balinhas do Rap, Realidade Cruel, Consciência X Atual, Visão de Rua, 509.